Muito boa noite, sejam bem-vindos para esta emissão terceira referente a este domingo de Páscoa, 4 de abril, ano de 2010. Chegamos agora que são 20 horas, vamos ficar consigo cerca de 60 minutos e já sabe que eu conto com a sua companhia até bem perto das 21 horas. Seleção musical. A apresentação e realização destas emissões do Expresso a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira, para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Vamos começar musicalmente com Lionel Richie, Say You, Say Me, ainda Michel Sardou, o tema En Chantant e Jules Darcin, Et c'est tout n'existe pas. Pois bem. É que se você não existisse, nós também, de facto, não estaríamos aqui. É por sua causa que levamos até si estas emissões do Expresso e com muito, muito, muito prazer. Por isso, já sabe que conto com a sua companhia aí até bem perto das 21 horas. Está na companhia da sua antena web em www.radio.com. antenaweb.info. That's the way it should be.

Antena Web. Sintoniza-te. Let it be. night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Vamos continuando nesta emissão do Expresso, emissão referente a este domingo 4 de Abril, domingo de Páscoa. Não sem antes de lhe dizer que o Expresso vai sofrer uma pequena alteração em termos horários. Ou seja, o Expresso vai passar a estar consigo durante duas horinhas. Vamos começar às 19, vamos ficar consigo até bem perto das 21 horas. Mas isso, bom, isso é só para a semana, já na emissão da semana que vem, ou seja, no próximo domingo. Musicalmente vamos continuando nesta emissão de hoje com City to City, o tema Road Hats. Um abraço, onde quer que esteja, o que quer que faça, continuo na companhia da Antena Web. The road ahead is empty. It's paved with miles of the unknown. Whatever seems to be your destination, take life the way it comes. Take life the way it is. Horizon in the distance, so close. And yet so far away, you shouldn't be surprised when on arrival the dream has flown away and fear's not here to stay. Away a promise. The road ahead is a highway or a dead end street. A dead end street. Raindrops on your windscreen, they fall from heaven or from

próxima estação, Antena Web. Un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs, de plus loin. Il disait que la vie, que le monde était en danger. Il faut s'en aller, disait-il. On est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant 1000 années. On est arrivé sous un nouveau soleil, entend chanter l'éternité. Au bout de tes doigts, il fait son chemin. L'amour que tu as cherché. Ce jour-là, le soleil a brillé tellement fort que les blés et les forêts ont brûlé. Et les enfants ont entendu un chant venu de la terre qui leur disait « On est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant 1000 années. On est arrivé sous un Estamos já a caminhar a passos largos para o final desta emissão de hoje do Expresso aqui na sua Antena Web. Espero que esteja a ter um bom final de tarde de domingo. Eu conto com a sua companhia para estes minutos finais. Tempo ainda para ouvir este senhor que se chama Johnny Morandi. Não sou tenho de ti. Son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno.

Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Final então desta emissão de hoje do Expresso para este domingo de Páscoa 4 4 de abril, ano de 2010. Foi com enorme prazer que estivemos na sua companhia durante cerca de 60 minutos. A seleção musical, a apresentação e a realização destas emissões do Expresso, a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Prometo voltar na próxima semana, mais cedo um pouquinho, ou seja, já às 19h, no novo formato do Expresso, que vai ficar consigo entre as 19h e as 21h. Musicalmente vamos terminar esta emissão de hoje com Mafalda Veiga, o tema Velho e também Chutos e Pontapés com Perfeito Vazio. Fique então com Antena Web. Não saia do seu lugar. Temos por aí mais programinhas para que você possa ficar na nossa companhia. E eu prometo então voltar de hoje a 8 dias. Um abraço desde Lisboa para todo mundo. Faça você o que fizer, esteja você onde estiver. Então, até para a semana, se Deus quiser, a continuação de uma ótima noite. Pelo tempo estava um velho sentado no banco de um jardim a recordar fragmentos do passado. Na telefonia tocava uma velha canção e um jovem cantor falava tudo canto de estar só assim, só e abandonado como o velho do jardim. O olhar triste e cansado procurando alguém e a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém. Sabes, eu acho que todos para não ver a imagem da solidão que irão viver quando forem como tu, um velho sentado no jardim. Consegues saber o que tem ou não valor? O teu caminho parece estar mesmo a chegar ao fim, para dar lugar a outro no teu banco do jardim. O olhar triste e cansado procurando alguém e a gente passa ao teu lado a olhar-te com desdém. Ah, sabes, eu acho que todos fogem de ti para não ver a imagem da solidão que irão viver quando forem como tu, o resto de tudo que existiu. Quando forem como tu, um velho sentado no jardim.